Futebol Clube do Porto goleou esta noite o Benfica por 5-0 na décima jornada da Liga de Futebol no Estádio do Dragão. A goleada portista foi construída desde o início. Aos 12 minutos, Varela marcou o primeiro golo. Falcão depois bisou aos 24 e 28 minutos. Eles assinaram os golos azuis e brancos da primeira parte. A defesa do Benfica cometeu algumas escorregadelas. Varela e Falcão não desperdiçaram na primeira. Na segunda parte, foi Hulk que marcou dois golos. O primeiro aos 80 de grande penalidade. O segundo já ao minuto 90, que selou o 5-0 final. No segundo tempo, nota ainda negativa para Luizão. O capitão das Águias viu o cartão vermelho aos 66 minutos, depois de atingir Guarín com o cotovelo. O Benfica esteve assim 25 minutos a jogar com 10 elementos. Com este resultado, o Porto supera a maior vitória da sua história sobre o Benfica em jogos do campeonato. 4-0 na época de 70-71, há 30 anos. Também hoje, o Beira-Mar foi ao Braga ganhar por 3-2, em jogo também da décima jornada. Os aveirenses chegaram a estar a vencer por 3-0 no terreno Sporting Braga, mas uma reação forte dos minhotos quase valia o empate. No entanto, o Beira-Mar acabou por ganhar por 3-2. Resultados ainda incompletos desta ronda. Sexta-feira, vitória de Setúbal 3, Rio Ave 3. Ontem, Paços Ferreira 0, Nacional 1 e Portimonense 2, Académica 2. Hoje tarde, dois empates, Marítimo 1, União de Leiria 1, igual resultado no Naval 1º Maio, Olhanense. Sporting Braga 2, Beira-Mar 3 e Porto 5, Benfica 0. A maior vitória portista sobre os encarnados, recorde-se. Sporting Vitória Guimarães joga-se amanhã, às 8:15 da noite, na classificação. O Porto tem 28 pontos, é líder. O Benfica continua no segundo lugar, pelo menos para já com 18. Nacional 3º com 16. Académica, Guimarães e Sporting têm 15, mas só a Académica tem 10 jogos. Sporting e Guimarães ainda não jogaram. Braga, Olhanense e Beira-Mar, 14 pontos cada. Desde que a vitória passou a valer 3 pontos, nunca o primeiro classificado tinha terminado a décima jornada com 10 pontos de vantagem sobre o segundo, como é o caso este ano. No Hockey Patins, a vitória no Clássico também foi portista. Os campeões nacionais venceram ontem em Lisboa por 7-5 contra o Benfica. No pavilhão número 1 da Luz, os lisboetas inauguraram o marcador aos 8 minutos por Ricardo Pereira num ressalto, após uma fase inicial muito equilibrada. Depois do golo, a equipa da capital criou situações para aumentar a vantagem, mas quem marcou foi o Porto. E Manuel Garcia empatou aos 16 minutos, também num ressalto de um remate de um colega, naquela que foi a primeira oportunidade clara para os Dragões. Em mais uma recarga, Pedro Moreira fez 2-1 aos 23 e já no último minuto da primeira parte, Reinaldo Ventura aumentou a vantagem na Otenha para 3-1, transformação numa grande penalidade. Isto depois de Luís Viana ter desperdiçado um penalti e Cacau ter também falhado um livre-direto para o Benfica. Nos 5 minutos iniciais do segundo tempo, Pedro Gil teve duas grandes oportunidades de golo. O espanhol, do Futebol Clube do Porto, desperdiçou inclusive um livre-direto, mas quem reagiu foi a equipa da casa. Diogo Rafael aos 32 minutos e Walter Neves aos 35 colocaram o marcador novamente com uma igualdade, 3 bolas. Nos minutos seguintes, Reinaldo Ventura converteu 3 livres diretos. O Porto passou a vencer por 6-3. 4 golos no total para Ventura neste jogo. O quinto tento surgiu na mesma altura em que, por protestos e depois de uma pausa longa no encontro, vários minutos parado, Diogo Rafael e o treinador Luís Sénica viram um cartão vermelho. Aos 44 minutos, num lance dividido por Cacau e Filipe Santos, o Benfica chegou ao 6-4. 2 minutos depois, o mesmo Cacau fez o 6-5 num livre direto. No entanto, a 7 segundos do final, Reinaldo Garcia marcou mais um livre direto e estabeleceu o resultado final em 7-5 para o Porto, que aproveitou melhor as bolas paradas, sobretudo os livres diretos nesta partida. O Oliveirense cumpriu o seu papel, foi ganhar ao Tomar por 7-2 e continua na frente. Agora só Oliveirense e Porto estão no primeiro lugar. Resultados completos: Tomar 2, Oliveirense 7, Câmara 5, Física 5, Porto Santo 4, Golpilhares 3, Académica de Espinho 6, Limianos 3, Volongo 4, Juventude Viana 4, Cascais 4, Hockey de Barção 6, Benfica 5, Porto 7, Candelária 2, Hockey de Braga 1. Porto e Oliveirense têm 18 pontos, Benfica e Candelária têm 15, dividem o terceiro lugar. No handball, o Benfica levou a melhor sobre os rivais do Porto por 31-30. No pavilhão número 2 de Luz, hoje quem começou a brilhar foram os guarda-redes Ricardo Candeias e Hugo Laurentino, os principais responsáveis pelo marcador assinalar apenas 2-2 nos primeiros 8 minutos do encontro. O equilíbrio foi a nota marcante, a meio da primeira parte registava-se uma igualdade a 8. Pouco depois, a equipa campeã nacional conseguiu uma vantagem de 2 golos pela primeira vez e partiu mesmo para uma superioridade de 5 golos, 16-11, a maior vantagem de jogo. O Benfica reagiu ainda na primeira parte e, graças a 3 golos consecutivos, ao intervalo perdia por 16-14. A reação encarnada prolongou-se para depois de um intervalo. Um parcial de 5-1, o Benfica conseguiu mesmo dar a volta, vencia por 19-17 nos primeiros minutos da segunda parte. Numa segunda parte muito equilibrada, como se esperava, quem se destacou foi o guarda-redes suplente do Benfica, João Ferreirinho. Ele que, entretanto, tinha entrado para um lugar de Candeias, mas fez várias defesas importantes e de dificuldade elevadas. Diferença final de apenas um golo, 31-30 para o Benfica, que saltou para a liderança conjunta na classificação do Handball 1. Resultados desta ronda, ontem, ABC 38, Chico Handball 27, Madeira Sade 28, São Bernardo 18, Colégio 7 Fontes 23, Águas Santas 30, Sporting da Horta 23, Samamede 20. Hoje, Benfica 31, Porto 30 e no Clássico de Lisboa, Belenenses e Sporting empataram a 27. Benfica, ABC e Porto têm 23 pontos cada, estão na frente. Sporting Norte, Madeira Sade e Águas Santas têm 21, dividem o quarto lugar. No basquetebol, as equipas da frente venceram. Vamos aos resultados. Alvarense 76, Académica 66. Benfica 73, Lusitânia 61. Ginásio 86, em Liamo 67. O Cabo Madeira foi ganhar a Penafiel por 73-62. Vitória Guimarães 82, Champaense 83. Isto nos jogos de ontem. Hoje, o Porto ganhou no terreno do Barreirense por 85-60. O Cabo Madeira é líder com 7 pontos. Tem mais um jogo realizado que o Porto e Ginásio, que tem 6 pontos. 3 jogos, 3 vitórias para Foco Porto e Ginásio. Na Eurocup Feminina, isto a meio da semana passada, as equipas portuguesas voltaram a perder. Em França, o Vagos foi derrotado no reduto do Nantes-Rezé Basket por 83-41. O Olivais não conseguiu superar o Lille Métropole 85-60, resultado final. Tudo isto depois de, na segunda-feira, o Benfica ter conquistado a Supertaça masculina. Os campeões nacionais ganharam ao Porto por 63-60 no pavilhão da Albufeira. O benfiquista Ben Reed, com 22 pontos e 7 ressaltos, foi o melhor em campo. O Benfica conquistou a sua 9ª Supertaça, superou assim as 8 conquistadas pela Overense. Ou seja, em menos de uma semana, os dois rivais, Benfica e Porto, defrontaram-se nas 4 principais modalidades coletivas em que se podiam encontrar. Na segunda-feira, basquetebol, ontem, hockey patins, hoje, handball e futebol. Uma semana que, se não é inédita, é rara no desporto português. Resultado final, 2 vitórias para cada equipa. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual é o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta-feira às 7h30 da tarde, ao sábado chega mais cedo, às 19h. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Jukebox. Não perca na Antena Web, de segunda a sexta-feira, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, boa disposição e boa música. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 20h, aqui na sua Antena Web. Excelentes misturas, uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. coisa tá preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web, com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Abrimos a segunda parte com um regresso ao futebol. Na segunda liga, o Gil Vicente escorregou. Empatou em casa com o Sporting da Covilhã a uma bola. Vamos aos resultados. Ontem, Oliveirense 2, Arouca 2, Estoril 2, Sportivo das Aves 0, Marafião 3, Fremundo 2, Moreirense 0, Leixões 0. Hoje, mais 4 jogos, Bolonenses 1, Feirense 2, Fátima 0, Trofense 2, Varzim 0, Santa Clara 0 e Gil Vicente 1, Sporting da Covilhã 1. Apesar do empate caseiro, os homens barcelos ainda estão na frente com 15 pontos. Estoril, Feirense e Trofense dividem o segundo lugar com 12 pontos. Lá por fora, em Espanha, no grande duelo da capital, no derby entre Real e Atlético Madrid, a equipa José Mourinho levou melhor por 2-0. O primeiro gol foi marcado por Ricardo Carvalho. Também em Madrid e também hoje, o Barcelona ganhou por 3-1 ao Getafe. Assim, Real Madrid continua na frente com 26 pontos, mais um que o Barcelona, que é segundo classificado. Inglaterra, o Chelsea perdeu. Derrotado no terreno do Liverpool, de Rumerelles, por 2-0. O Manchester United, que jogou ontem, ainda não sabia que o rival de Londres ia perder, mas ontem derrotou o Wolves por 2-1. O Arsenal é que não soube aproveitar da melhor forma o desaire de hoje do Chelsea. Perdeu em casa, também hoje, com o Newcastle, por 1-0. Na classificação, o Chelsea tem 25 pontos, continua na frente, mais 2 que o Manchester United. Arsenal e Manchester City têm 20, dividem o terceiro lugar. O Manchester City, que foi ganhar a West Bromwich Albion por 2-0. Em Itália, mais um derby da capital. Desta vez, levou a melhor equipa que estava a jogar fora, entre aspas. A Roma ganhou no terreno da Lazio por 2-0. Os líderes não foram capazes de contrariar a equipa romana, que venceu com duas grandes penalidades. Os dois gols foram através de penaltis. O AC Milan foi ganhar ao Bari por 3-2, subiu para o segundo lugar. O Inter Milão não foi além de uma igualdade a uma bola, isto ontem, em casa com o Brescia. A Lazio está na frente com 22 pontos. A AC Milan saltou para o segundo lugar, tem 20. O Inter é terceiro agora, com 19 pontos. Na Rússia, Dani marcou hoje um dos golos da vitória do Zenit no terreno do Sibir Novosibirsk, 5-2, resultado final. O Zenit está a um triunfo de se sagrar campeão. Lidera o campeonato russo com 63 pontos, mais 9 que Rubin Kazan e CSKA Moscovo. Pode assegurar matematicamente o título na quarta-feira, quando receber precisamente o CSKA. Entretanto, na Coreia, o FC Seoul, orientado por Nel Vingada, ganhou ao Daejeon Citizen hoje por 2-1, qualificou-se para o play-off da K-League. O treinador português quer agora ser campeão na Coreia do Sul, depois de ter sido no Egito. Carlos Queiroz foi punido com 3 meses de suspensão e multa de 1.250 euros. A decisão foi conhecida na sexta-feira, foi tomada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência do denominado processo do Polvo. Segundo o acórdão do Conselho de Disciplina, o ex-selecionador nacional fez afirmações injuriosas e ofensivas da honra, consideração e bom nome de Amândio de Carvalho. Em causa, o facto de Queiroz ter dito numa entrevista ao Expresso que o vice-presidente da Federação era a parte visível de uma organização que, em ação concertada, tinha em vista o seu despedimento e que, por isso, decidiu pôr a cara na cabeça do povo. Para o Conselho de Disciplina, isto é um símbolo conotado com a máfia, organização conhecida e associada a práticas ilegais. Nacional de Futsal, as três equipas à frente não desarmam. O Belenenses teve dificuldades, esteve a perder por 3-1 e depois por 4-3, mas conseguiu dar a volta e ganhar por 6-4 ao Instituto D. João V, isto em casa. Sporting e Benfica também venceram, com triunfos tranquilos. Vamos aos resultados. Ontem, Alpendurada 0, AMSAC 6, Fundação Jorge Antunes 5, Mogador 2, Belenenses 6, Instituto D. João 5, 4, Vitória de Olivais 2, Sporting 7, Benfica 7, Boticas 4, Módicos 3, Fundão 3. Hoje, o Frencheiro bateu o Rio Ave por 5-3. Belenenses e Benfica têm 19 pontos cada, mais 3 que o Sporting, que no entanto tem um jogo a menos. Fim de semana de jornada dupla no voleibol e as equipas da frente também não desarmam, tal como no futsal. Resultados de ontem. Vila Condense 0, Leixões 3, Guimarães 3, Castelo da Maia 0, Clube Capa 0, Sporting de Espinho 3, Marítimo 2, Académica de Espinho 3, Machico 0, Benfica 3 e Fonte Bastardo 3, Ismuriz 0. Já hoje, Machico 0, Académica de Espinho 3, Marítimo 0, Benfica 3, Fonte Bastardo 0, Sporting 3, Vila Condense 2, Castelo da Maia 3, Vitória Guimarães 3, Leixões 0, Clube Capa 2, Ismuriz 3. O Sporting de Espinho é líder com 19 pontos, mais 1 que o Benfica e mais 2 que o Vitória de Guimarães. Filomena Franco conquistou na quinta-feira a medalha de bronze na prova de skiff dos Campeonatos Mundo de Remo. A competição, que decorreu no lago Carapiro, na Nova Zelândia, a paralímpica portuguesa foi a terceira melhor na prova de 1000 metros, atrás da francesa Nathalie Benoit, que conquistou o ouro, e Cláudia Santos, a brasileira, que foi segunda classificada. A dupla portuguesa, formada por Pedro Fraga e Nuno Mendes, terminou no sexto lugar na final de Double Scull, também no Campeonato do Rumo. Os portugueses, vice-campeões europeus na categoria, terminaram a prova em 7 minutos, 33 segundos e 76 centésimos, a mais de 30 segundos dos vencedores britânicos Zach Purchase e Mark Hunter. Alex Kirui venceu hoje a Maratona do Porto. O caniano levou melhor na 7ª edição da prova. O melhor português foi Paulo Gomes, da Conforlipa, segundo classificado. Na prova feminina, a vencedora foi Beatriz Toratich. A melhor atleta portuguesa foi Lídia Pereira, a cortar a meta na 3ª posição. Nos Estados Unidos, também na maratona, em Nova York, o etíope Gebre Mariani e a caniana Edna Kipgalat venceram a maratona Nova York. A portuguesa Dulce Félix, convidada da organização, abandonou ao cabo de 33 km. Kelly Slater conquistou o seu 10º título de campeão mundial em surf. O norte-americano conquistou ontem mais um feito na história da modalidade ao assegurar a presença nas meias finais da prova de Porto Rico, que depois acabaria por vencer. O surfista português Tiago Pires foi derrotado no confronto com o brasileiro Adriano de Souza. Tiago Pires não foi além da 3ª eliminatória do Ripcom Pro Search em Porto Rico, 9ª etapa do circuito mundial ASP. A canoagem é a modalidade em destaque nos prémios anuais da Confederação do Desporto de Portugal. A modalidade de canoagem tem nomeados em todas as categorias na corrida aos prémios que foram anunciados este sábado. Fernando Pimenta, Joana Vasconcelos e Teresa Portela, o treinador Richard Hope e a equipa de Sub-23 Velocidade são finalistas das 5 categorias colocadas à votação até o próximo dia 16, data da gala em que serão conhecidos os premiados. A Itália está a uma vitória de conquistar novamente a Fed Cup em ténis. Na final da prova em San Diego, Califórnia, as italianas lideram por 2-1 em jogos contra os Estados Unidos. No primeiro encontro da final da maior competição para seleções femininas, na San Diego Sports Arena, Francesca Schiavone derrotou Coco Vandevag por 6-2 e 6-4. Depois, Flavia Panetta ganhou a Bethany Mattek-Sands por 7-6, com 7-4 no tiebreak e 6-3. Já hoje, esta noite, Melanie Oldham derrotou Schiavone em 2 parciais, 6-3 e 6-1, o primeiro ponto para as norte-americanas, decisões adiadas para este final de noite ou início de madrugada. Marc Marquez sagrou-se campeão do mundo de 125 centímetros cúbicos, isto no Mundial de Motociclismo. O espanhol da Derby terminou em quarto lugar no Grande Prémio de Valência hoje, uma prova ganha pelo britânico Bradley Smith, da Aprilia. Marquez conseguiu o quarto lugar, suficiente para garantir o título. Ele que tinha começado na pole position pela 13ª vez na temporada e tornou-se o segundo piloto mais jovem da história a ser coroado com o título mundial nesta categoria. Marquez tem 17 anos e 263 dias. O único piloto que tinha conquistado o título ainda mais jovem foi o italiano Loris Capirossi. O jovem piloto completa assim o pleno espanhol de campeões esta temporada. Jorge Lorenzo já tinha sido campeão em MotoGP e Tony Elias em Moto2. Precisamente em MotoGP, 9ª vitória da temporada para Lorenzo. O pior resultado de Lorenzo foi o 4º lugar em 2 corridas, curiosamente consecutivas. Lorenzo hoje ficou à frente de Casey Stoner e Valentino Rossi, completaram o pódio. Na geral, Lorenzo terminou com 383 pontos, um novo recorde na competição. Dani Pedrosa, que hoje foi 7º, mesmo assim conseguiu o 2º lugar. O 3º foi para Rossi, com 233 pontos. Em Moto2, vitória para o checo Karel Abraham. Surpreendente triunfo para o checo, que ficou à frente de André Iannone e Julien Simon. Tony Elias terminou com 271 pontos. Julien Simon, que não ganhou qualquer prova ao longo do ano, mesmo assim foi 2º classificado com 201, apenas mais 2 pontos que Iannone, que terminou com 199 pontos. Em 125, como já tinha dito, Bradley Smith foi vencedor hoje, à frente de Pol Espargaró e Nicolás Terol. Mas apesar deste pódio dos dois rivais de Marquez, Espargaró e Terol, o 4º lugar de Marquez foi suficiente, 310 pontos, mais 14 que Terol. Pol Espargaró terminou com 281 pontos. Novo tipo de grelha para a segunda corrida e calendário afinado são notícia no WTCC para 2011. A reunião do Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel, no final da semana passada, introduziu mais novidades para a temporada do Campeonato do Mundo de Turismo, a próxima temporada. A maior de todas diz respeito à formação da grelha de partida para a segunda corrida, que deixa de ter em conta o resultado da primeira. Até aqui, tínhamos a inversão das posições para os 8 primeiros, ou seja, quem tinha conquistado o 8º lugar na primeira corrida partia da pole position na segunda, e quem tinha ganho partia do 8º lugar, por exemplo. A grelha passa agora a ser formada com os 10 melhores tempos da primeira parte de qualificação, também neste caso com as posições por ordem invertida. Assim sendo, as duas partes de qualificação passam a ter importância a cada jornada, pois a qualificação número 2 continuará a definir as posições de partida para a primeira corrida. Foi a intenção dos legisladores evitar que os pilotos levantassem o pé do acelerador na parte final da primeira corrida para assim partirem da pole position para a segunda manga. Decisões adiadas no Mundial de Pilotos da Fórmula 1. No Grande Prémio do Brasil, disputado hoje, quarta dobradinha da temporada para a Red Bull, vitória de Sebastian Vettel à frente de Mark Webber, mas Fernando Alonso foi 3º e continua na frente da classificação. Vamos aos 10 primeiros, Vettel, Webber e Alonso. Hamilton foi 4º, Jenson Button 5º, portanto os 5 primeiros que ainda tinham hipóteses matemáticas de chegar ao título ficaram nos 5 primeiros lugares. Nico Rosberg 6º, Michael Schumacher 7º, Nico Hülkenberg 8º, 3 alemães. Hülkenberg tinha partido da pole position, não foi além do 8º posto. Robert Kubica 9º, Kamui Kobayashi 10º. Na classificação, Fernando Alonso tem 246 pontos, Mark Webber 238, Sebastian Vettel 231. Portanto, o Alonso tem mais 8 que Webber, mais 15 que Vettel e mais 24 que Lewis Hamilton. Tem 222 pontos e ficou praticamente afastado da luta por um título. Quem ficou mesmo afastado foi o ainda campeão Jenson Button. 199 pontos, já tem menos 47 que Fernando Alonso. Entretanto, nos construtores, foi festa da Red Bull. Garantiu o título com 469 pontos, mais 48 que a McLaren. Por isso já é impossível para a marca da McLaren chegar à frente. A Ferrari continua no 3º lugar com 389 pontos. Tenta ainda sonhar com o 2º posto nesta tabela na última etapa em Abu Dhabi. Abu Dhabi, que é o sítio onde Alonso precisa apenas de um 2º lugar para garantir o título, no caso de Webber vencer a prova. Se Webber não vencer, Alonso precisa apenas de controlar o adversário australiano e ter também em atenção Sebastian Vettel. Fórmula 1 a fechar novamente a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!